Panorama Agrícola para 4 de abril de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 4 de abril de 2013, lua minguante no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é pai fazendeiro, filho doutor, neto pescador. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você confere EPAGRE capacita técnicos sobre o novo Código Florestal e os impactos na agricultura familiar. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre melhoramento genético em bovinos. Uma dica que pode mudar o seu dia. O aspargo, ainda pouco consumido no Brasil, é um vegetal que tem propriedades diuréticas e pode auxiliar em dietas leves. Prefira aspargo cru ou cozido ao invés de em conserva. Pirê de aspargo ou suco de aspargo têm sido utilizados como forma de prevenir doenças. É hora das notícias. A EPAGRE Ciran e a EPAGRE Sedap instalaram nas águas que rodeiam a ilha de Santa Catarina um equipamento capaz de medir a intensidade e a direção da corrente da água que circula na baía da ilha de Santa Catarina. Essa operação faz parte de um projeto que tem entre seus objetivos simular a dinâmica de dispersão de poluentes nas baías de Florianópolis para apoiar a produção de moluscos na região. Esse equipamento instalado chama-se ADP e mede a direção e a velocidade com que a água está se deslocando. Esse equipamento vai ficar um mês instalado no ponto escolhido, depois será transferido a outros dois locais, onde também ficará um mês em cada um. Ao final de 3 meses, os pesquisadores terão uma visão geral do comportamento da correnteza na baía. Quando as medições estiverem concluídas, os resultados serão usados para comparar com os cálculos que os profissionais estão fazendo no escritório. Com essa comparação, vai ser possível saber se as simulações computacionais estão ou não adequadas para representar a dispersão de poluição na baía e quão confiáveis elas são. As medições vão garantir uma maior confiabilidade nos resultados das simulações para a construção de mapas de dispersão da poluição nas baías da ilha de Santa Catarina, com o objetivo sempre de produzir moluscos em Florianópolis. Estamos lembrando para você que amanhã acontece na linha Sabiazinho, em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina, seminário sobre Código Florestal e Agricultura Familiar. Sexta-feira, dia 5, das 9 às 11 da manhã. Esse seminário vai discutir questões como o cadastro ambiental rural, reserva legal e áreas de preservação permanente, uma promoção da EPAGRE, da Prefeitura de Cunha Porã, da Cooper Auri Verde e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Amanhã, seminário Código Florestal e Agricultura Familiar em Cunha Porã. Fique ligado no Panorama Regional. Melhoramento genético em bovinos. Pecuaristas da pecuária de corte das fazendas Campo Belo e Mãe Rainhas estão investindo no melhoramento genético da raça Hereford. O proprietário, então, Hernani Luiz Garcia, da fazenda Campo Belo, e o administrador Edson Colombo, da fazenda Mão Rainha, estão implantando embriões para melhoramento genético da raça na Serra Catarinense. Selecionaram, então, os embriões na principal fazenda da raça do Rio Grande do Sul, que fica na fronteira com o Uruguai, onde lá existe um elevado número de animais, onde tem uma oferta de até de 3 mil vacas ou mais de cria, extremamente diferenciadas para esse programa. Foram preparados, então, 60 embriões e implantados 30 em cada propriedade. A intenção, então, é melhorar o plantel de Hereford na região serrana, onde esse é o início do projeto, e claro que vão surgir alguns nascimentos e se pretende ter aí de 50% a 60% trabalha-se, né, com essa taxa de fertilidade nesse primeiro momento. Então, a ideia é melhorar cada vez mais a raça e investir principalmente em raças britânicas, né, porque o mercado está solicitando mais ou está comprando mais com base, né, em raças britânicas, carne, né, especial de identidade, então, do Hereford, e ofertando o mercado, que é isso, então, carnes nobres. Produto diferenciado tem que ter preço diferenciado. É isso que esses, né, pecuaristas estão buscando aqui na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lázaro, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O novo Código Florestal Brasileiro e os impactos na agricultura familiar. A IPAGRE começou a treinar o seu corpo técnico na semana passada em Itajaí, reunindo técnicos de Itajaí, Blumenau e Joinville. E vai realizar pelo menos 10 seminários de atualização para que os técnicos possam, então, orientar o agricultor. Adriana Padilha, que coordena o programa Gestão Social do Ambiente na IPAGRE, fala mais sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola. O objetivo deles é atualizar nosso corpo técnico das normas do novo Código Florestal Brasileiro, né? As mudanças que ele trouxe e principalmente o impacto que isso vai trazer para a agricultura familiar catarinense. E já se sabe que impacto é esse? Tiveram algumas mudanças importantes na questão de áreas de preservação permanente, na questão da reserva legal e também no cadastro ambiental rural. Né? Então, são três pontos que nós acreditamos que são cruciais e importantes que os nossos técnicos tenham essa informação para passar para os agricultores, que também estão no interior, estão nas suas comunidades, nas suas propriedades, sem essas informações. Né? Então, cabe a nós fazer o nosso trabalho educativo de estar levando essa informação até eles. Com relação ao cadastro ambiental rural, como é que a IPAGRE vai poder ajudar o produtor? Então, o cadastro ambiental rural foi uma novidade trazida junto com o Código Florestal, né, que ainda não está em execução prática, mas que vai ser necessário. Então, a gente ainda não sabe se a extensão rural catarinense, a empresa, né, IPAGRE, vai estar fazendo esse cadastro ou vai estar orientando os produtores a irem fazer o cadastro, talvez nas prefeituras, enfim, quais os órgãos que vão estar se organizando para fazer o cadastro propriamente dito junto com o agricultor. Esses primeiros cursos são exclusivamente para técnicos da IPAGRE? Exatamente. A estratégia é capacitar os técnicos, informá-los, para que após isso sim eles possam estar capacitando os agricultores e repassando essas informações para eles. Todas essas informações necessárias para que eles possam estar buscando a adequação das propriedades deles nas questões ambientais, que de certa forma está facilitada com o novo código. Então, as propriedades vão poder mais facilmente estar legalizadas, né, licenciadas, as suas atividades dentro da propriedade estarem licenciadas. Então, isso vai facilitar bastante para o agricultor. Basta que ele tenha a informação correta. São, a princípio, 10 seminários, um em cada UGT, no mínimo. E em algumas regiões nós estamos procurando fazer até por regional, né, para que ele possa trazer mais técnicos para participar. Porque nós acreditamos que se num município existem dois ou três técnicos trabalhando, são todos que têm que estar a par dessas novidades, né? Então, em alguns lugares nós vamos dividir. Mas no mínimo 10 seminários vão acontecer. E seminário esse que nós estamos contando com a parceria da Fátima, através do colega Jairo Serapião Claudino, que é um estudioso no novo código, está junto com outras pessoas da Fátima, está estudando o código e, digamos assim, traduzindo ele para uma linguagem mais aplicada. Então ele vai nos auxiliar e vai estar repassando para os técnicos da IPAGRE todas essas informações necessárias para que o técnico possa estar informando o agricultor. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre Código Florestal e os impactos na agricultura familiar com Adriana Padilha, coordenadora do programa Gestão Social do Ambiente. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.